Dobre os joelhos, louco que vem. Que é longa caminhada, estreita jornada, contrária às baladas, vem. Ser cristão não é fácil não, percebeu, tio? Atitude, posição, fogo no pavio. Compromisso é a chave, lealdade a função. O orgulho expressa o caráter. Cristão, vencer o mundo é dizer não, transitar no fel. Negar a carne é destroçar a torre de Babel. Ao derredor o fogo queima, a guerra explode. Nosso inimigo trama a morte e nossa desordem. Eu viverei eternamente. Minha força vem do céu, minha inteligência não está no pente. Minha segurança não é feita com fuzil falo. O meu sucesso não é ter minha cara no jornal. O meu prazer vai além da fama e das baladas. Meu sonho louco é vida eterna, é longa caminhada. Diga um pouco mais. Se compra, o céu é bem real. A santidade é um compromisso, um bem fundamental. Quer salvação, quebra as algemas da maldade, vem. Quer intimidade com Cristo, não ame as notas de 100. Vou além, pense bem, no mundão, quem é quem? A vaidade é uma serpente que não salva ninguém. Diga um pouco mais. Olhe bem ao seu redor, você não está sozinho, somos multidão em Jericó. O que nos resta é retidão, confiar em Josué. Ser linha de frente nas pistas, verdadeiros na fé. Então, vem comigo, sangue bom, a voz que faz a minha história, a voz que fez a de Abraão. Quer vida eterna, santidade, vencer a jornada. Então se prepare, parceiro, é longa caminhada. Diga um pouco mais. O sol se põe, a noite vem, lá fora a multidão se desespera, a terra é de ninguém. Pique Sodoma e Gomorra, a cena é natural. Droga, grana e orgia, um bem sentimental. O funk acaba com as mina, o crime engole os mano. Cada um no seu castelo elaborando plano. Mesmo que seja de areia, vulnerável ao vento. Minhas palavras, meus conselhos, jogo mal relento. Ei, crente, cala a boca aí. Aqui é nós, os monstros, vai, deixa nós curtir tudo. Normal, cada um faz o que quer, seguindo o seu caminho, baseando na sua fé. Mas ó, Cristo só existe um, verdade existe uma, salvação não é um bem comum. A liberdade te chama, escolha a sua estrada. A salvação tem um preço, é longa caminhada. Diga um pouco mais. Deus velará por ti.